Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 87. Eu sou Daniel Gimenez e hoje temos uma entrevista muito, mas muito especial com a piloto Aline Cipriani, que está nos Estados Unidos e será a primeira mulher brasileira a disputar uma etapa do Pirelli World Challenge. Tá bom? Antes de mais nada, então, vamos divulgar o Instituto Ingo Hoffmann. Acesse ingohoffmann.org.br. Lembrando que o Instituto, o nome dele, você tem que digitar dois Fs, né, e dois Ns no Hoffmann, tá bom? Você acessa esse Instituto e você ajuda uma criança a ter esperança. Vamos lá, vamos ajudar o nosso grande campeão da Stock Car. Nossos contatos, nosso site é o formulafull.wordpress.com. O meu e-mail do Fórmula Full é o formulafull1@gmail.com. No Facebook você encontra tanto o grupo quanto a página, é só digitar Fórmula Full. No Twitter você tem o @Fórmula_Full. Também tem um antigo, o Daniel Gimenez 79, então a gente sempre está atualizando alguma informação para você por lá. O Instagram é @Fórmula Full e temos o grupo no WhatsApp. Então você envia uma mensagem pelo Facebook para mim, pro Ayrton Leal, pro Gustavo Full ou pro Jarbas Camargo, os membros do programa, e aí você pede para ser adicionado, nós vamos adicionar você, tá bom? Participa lá que tá muito bacana, tá crescendo bastante o grupo e tem muita coisa legal rolando. Mas é isso daí, gente, então como eu já adiantei, hoje um programa muito especial, né? Estou recebendo aqui a Aline Cipriani, seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, pessoal, um prazer enorme estar falando com vocês. É isso aí, ela que, né, pilota pelo Team Gigneta, né, nos Estados Unidos, e ela vai falar bastante também do carro. Aline, como que se pronuncia corretamente? Gineta, Gineta, como que é? Gineta, o correto é Gineta. Isso, é uma marca inglesa, né? E nós temos a representação desse carro aqui nos Estados Unidos. É, aqui no Brasil a gente já entrevistou também, amigão meu, o Carlos Burza, né? Sim, o Burza é amigão nosso que já competiu de Gineta aí no Brasil. É, ele vai adorar ouvir essa entrevista aqui. Ele sempre está apoiando a gente aqui no programa. Mas, amigão, beleza. Ele vai ter certeza que ele vai comentar lá, né, na postagem. Vai retribuir o abraço. Valeu. Tá? Aline, antes de mais nada, né? Você é do interior de São Paulo, né? Eu sou de Bauru, tô morando em Araçatuba, mas você é aqui perto, você é de Promissão, certo? Sim, eu sou daí da terrinha aí, sou de Promissão, isso mesmo. Sou do interior e já faz alguns anos que eu moro em São Paulo. E de São Paulo agora tô meio que, vamos dizer, na ponte aérea São Paulo-Miami, né? Porque venho tanto para os Estados Unidos. E é onde tô seguindo a carreira automobilística mais aqui do que no Brasil. Então, fico meio que nessas indas e vindas. Certo. Aline, e assim, como que você se interessou por automobilismo? É uma coisa que você já gostava desde a infância. Como foi a sua ligação, né? Porque a gente já sabe que você competiu com jet skis, né? E, inclusive, você teve um acidente, não foi? Aí, depois disso que você partiu pro automobilismo? Isso mesmo, eu competia de jet ski, né, e na verdade eu sempre fiz esporte desde pequena, sempre teve na minha veia praticar o esporte desde os meus 5 anos de idade, e sempre natação, jogando vôlei, ou basquete, tênis, enfim, sempre estive ligada ao esporte, e só que eu comecei a competir profissionalmente no jet ski. E no jet ski eu acabei numa prova do Campeonato Brasileiro, eu acabei sofrendo um acidente, que foi até bem grave, né, que eu fraturei o fêmur, quadril, bacia, foi aí um ano para me recuperar deste acidente, e após este acidente eu acabei abandonando as águas, porém fui para as quatro rodas, né, acabei participando mais de track days, que eu já fazia antes de competir de jet ski, só que com o meu acidente no jet ski, as idas aos track days passaram a ser mais constantes, e foi aí onde tudo começou. Aí eu, dos track days, resolvi tirar minha carteira de piloto profissional. E após isso começou, e não parei mais. E o seu marido, né, que eu percebi, né, ele é um grande incentivador da sua carreira, compete também, né? Então, a sua própria vida, né, conjugal ajudou bastante nisso? Com certeza, e na verdade foi por causa dele que eu comecei, né? No jet ski foi ele que me ensinou e eu comecei a competir, e no carro a mesma coisa, ele que sempre esteve ali me incentivando e sempre o parceiro, tá? Para todas as horas, sempre me incentivando, me apoiando, e isso ajudou muito, porque tanto no ajudar, de incentivar, ele também pratica, né? Então isso é muito bom. E o assunto lá em casa é só automobilismo, então facilita bastante. Que bacana, que bacana mesmo. E o nome dele é Adolfo, não é? Isso mesmo, Adolfo. Tá, então ele e também... começou, né? Isso, e foi a mesma coisa. Aí após meu acidente de jet ski, ele também parou de competir, e nós começamos... Tiramos a carteira de piloto juntos, ele fez a temporada da Audi DTCC, fez uma temporada inteira, eu fiz só duas provas do primeiro ano, as duas últimas do primeiro ano, e no ano seguinte eu competi com ele também, só que ele correndo num carro, eu em outro, e nós éramos adversários, e foi bem bacana essa experiência. Mas ele me ensina diariamente, me dá todas as dicas, é meu fã número um. Que bacana, isso é muito importante mesmo. Quando o apoio vem da família, tudo fica mais fácil. Né? Com certeza. E Aline, como você é uma mulher, né, e você deve conhecer bem a fundo o que é, de repente, o preconceito, né, no mundo das corridas, né, pelo sexo feminino, porque a presença masculina é indubitavelmente muito maior, tá? Inclusive para a mulher ela sofre, né, diversas barreiras que ela tem que superar para ela conseguir desenvolver a sua carreira. Inclusive, a hora que eu estava, né, mexendo aqui nos arquivos para fazer a postagem, para fazer o banner aqui do programa, minha esposa viu, falou, olha, parece modelo, né? Eu falei, não, é uma piloto, tá? E claro, vai ter assédio de jornalistas, às vezes, com perguntas, né, um pouco deselegantes, competidores na pista deselegantes. E como você que está aí dentro avalia isso? Né? Apesar dos últimos tempos, né, a sociedade está com uma consciência melhor, mas você acha que ainda tem muito machismo nas pistas? Olha, para te falar a verdade, até hoje, eu fui super bem aceita pelos homens, né, vamos dizer assim, porque realmente é um esporte muito masculino ainda, e acredito que nós não vamos mudar isso, continuará sendo um esporte masculino, predominantemente masculino, porque são muito poucas as mulheres que têm acesso a esse meio, e graças a Deus eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação, pelo contrário, eles sempre me deram apoio, sempre incentivaram. Ficava feio, era engraçado depois que quando eu fazia alguma prova e eu ganhava, né, dos homens, depois a gozação no meio ali, que era engraçado, né? Mas sempre recebi o apoio, então isso é muito legal. Só que por um lado é triste porque nós não temos o apoio que nós deveríamos ter, as mulheres, nesse esporte, né? E eu acredito que se tivéssemos mais apoio da própria CBA, né, que é o nosso órgão máximo do automobilismo, e da mídia em si, eu acho que nós poderíamos aumentar o número de mulheres nesse esporte que ainda, infelizmente, é masculino. Vamos ver se com algumas mulheres, né, fazendo... Por exemplo, o que a Bia faz, o que hoje eu estou fazendo, que é vir correr aqui nos Estados Unidos, se a gente consegue mudar um pouco este panorama. Acredito eu que vá demorar alguns anos ainda para termos mais e mais mulheres nesse esporte. Mas aos pouquinhos, se Deus quiser, cada ano que passa aí, esperamos ver mais mulheres nesse esporte que é maravilhoso. Verdade mesmo. E quanto ao termo, você prefere ser chamada de piloto ou pilota? Então, tem muitas histórias, né, que pessoal é igual presidenta ou presidente. Então, vai muito de cada um. Para mim, não importa muito. Ou pilota, ou piloto. Então, ali, quando você coloca o capacete, não tem essa distinção, para confessar, para te falar a verdade. Você é piloto, piloto, independente se é mulher ou homem, não tem, é piloto. Sim. Eu acho que até a sonoridade fica melhor a piloto, né? E a pilota pilota o carro, né? Não fica muito. Estranho, né? O Né? ideal seria a piloto, né? Sim, tá? Então eu vou te chamar de apiloto sempre, tá bom, Aline? Combinado. E algumas pessoas, alguns especialistas, né, sugerem, né, em debate sobre aumentar a participação da mulher no automobilismo, a criação de categorias femininas. Nós já tivemos algumas iniciativas, inclusive no Brasil, mas você acha que esse é um verdadeiro caminho para atrair mais mulheres? Ou, na realidade, a competição normal como ela seria, né, entre homens e mulheres, o mais viável? Eu não acredito que uma categoria feminina seria a solução para atrair mais mulheres para o automobilismo, porque nós já tivemos alguma experiência de categoria feminina, inclusive no Brasil, e que acabou não dando certo. Durou pouquíssimo, uma temporada, e não foi para frente. Eu acredito sim que é preciso nós termos apoio da CBA. Nós temos apoio da mídia para cada vez mais divulgar que o automobilismo sim pode ser feito por mulheres. Mulheres podem ter talento neste esporte e podem o desenvolver muito bem, assim como os homens fazem. E eu acho que é mais falta de apoio mesmo. Se nós tivéssemos a devida atenção, vamos dizer assim. Porque já é um meio totalmente masculino, né? E se as poucas mulheres que ali tem não se dá a devida atenção, vamos dizer assim, fica mais difícil para nós, né, o caminho. Então, eu acredito que se tanto a mídia, se tanto a CBA, se nós tivéssemos a atenção devida, eu acho que iria ajudar e muito. E com certeza ia desenvolver mais o automobilismo no meio das mulheres, vamos dizer assim, né? Certo. E assim, Aline, você já competiu, né? Agora focando mais, né, na parte da competição em si, você já competiu na prova da Miami 500, né, em algumas ocasiões. E para você, né, como foi medir forças, né, numa prova de endurance com talentosos pilotos de reconhecimento mundial e provar seu valor, né, ao lado deles, tá? E quais as maiores dificuldades aí que vocês, com uma prova como esta, impõe a um piloto? Para mim foi um prazer imenso poder dividir as pistas com, por exemplo, Cacá Bueno, Nonô Figueiredo, Felipe Fraga, Rafa Matos. E é muito bom quando você, por exemplo, está na TV assistindo, né, essas feras acelerando, e um dia você falar, pô, um dia eu gostaria de estar ali acelerando no meio deles e isso acontecer. Então, para mim, é super gratificante. E eu acho que, como você perguntou, as dificuldades numa prova dessa, de longa duração, para mim o que conta não é nem você estar dividindo as pistas com essas feras, porque lá nas pistas eles são os seus adversários, a admiração fica apenas no box, né? Mas lá você vai dar o seu melhor para você chegar na frente de quem for, é um piloto e é seu adversário ali. E para mim, numa corrida longa mesmo, o que conta muito é o seu psicológico, né? Que dentro de uma corrida de longa duração acontece tanta coisa, são assim 4 horas de corrida nessa da Miami 500, aonde que você tem que ultrapassar carros mais lentos, aonde você é ultrapassado por carros bem mais rápido que você, e aonde você tem que dividir cada freada com os carros dessa categoria que tem a mesma potência do seu carro. Então, acho que o maior desafio aí é você controlar o seu psicológico. É verdade, né? É sempre muito importante, né? Porque é a cabeça que guia, né? Se você for ver. O É isso físico aí. resiste, né? O físico você já está preparado, né? Você faz todo um preparo pré-corrida, né? Onde você vai treinar o seu físico, mas o psicológico ali dentro de uma corrida de longa duração é o mais importante. Você tendo, sabendo controlar o seu psicológico, o físico naturalmente já está pronto para realizar aquele comando, entendeu? Então já fica mais fácil. Você tendo seu psicológico 100% ali, focado, você consegue chegar no seu objetivo. Perfeito. E agora vamos falar da Gineta, né? Desse modelo de carro de competição que eu acho simplesmente maravilhoso, né? Desde os modelos do nosso amigo Burz, eu já era apaixonado por aquele carro amarelo que ele competia. E assim, quais os pontos fortes desse carro aí, né? No que ele se diferencia dos demais carros de competição, Aline? Então, os carros de Gineta, diferentemente dos Porsches, por exemplo, das Ferraris, da Lamborghini, os Ginetta são carros feitos especialmente para pista. Não são carros adaptados como os Porsches, a Lamborghini e as Ferraris. Eles foram desenvolvidos para pista. No entanto, que eles não têm carro de rua. O único modelo que nós temos de carro de rua é o modelo G40, que tem na Europa, nem nos Estados Unidos tem. Então, esse modelo que eu corro aqui nos Estados Unidos, que é o modelo G55, ele não tem carro de rua, não é um carro, por exemplo, a Porsche que você pega e você coloca, você faz toda a adaptação e coloca numa pista. Este não, este é um carro já desenvolvido para pista. Então, ele é um carro muito mais equilibrado, ele já é todo balanceado, seu peso, potência. Então, ele é um carro. Ele faz exatamente aquilo que você quer que ele faça, ele responde aos seus comandos. Ele é um carro, assim, que eu diria que é uma obra de arte, que não é só falando porque eu corro no Gineta, mas de todos os carros que eu já guiei, é o carro mais equilibrado e é um carro, assim, você fala, nossa, isso é um carro de corrida, sabe? A primeira vez que eu guiei, eu saí, tirei o capacete e falei, meu Deus, que é isso? Que carro é esse? Esse realmente é um carro de corrida. É o carro que te dá um prazer assim enorme de guiar. É um carro muito fácil, tem um chão espetacular, faz curva como nenhum outro carro. Tem pedigree, né? Nasceu para isso. É um carro campeão. Bom, e você falou pra gente agora há pouco, né, sobre o acidente que você sofreu no jet ski, né, que a gente abriu o programa inclusive falando dele, mas no automobilismo, assim, você já sofreu algum acidente mais forte, algum susto, né? Como foram suas experiências nessa área? Não, graças a Deus, e espero que permaneça assim. Não sofri nenhum grande acidente de causar algum susto e de tomar a decisão, igual eu tomei no jet ski, por exemplo, de abandonar a carreira. Então, espero que fique assim por um bom tempo. Né? E agora tem um debate de segurança, né? A Fórmula 1, né, que são carros, né, que o piloto fica exposto, né, à parte da cabeça, de colocar lá o halo, o halo, né, do inglês, e ou algum tipo de cobertura. E em contraposição aos carros de turismo, ele tem uma área deformável maior, né, o que ajuda na absorção do impacto. Então você, numa avaliação, você acredita que os Fórmula 1 fossem fechados assim, realmente seria melhor para a segurança do piloto? Com certeza, se fala até daqui a alguns anos, e não alguns anos, assim, muitos anos, em breve, assim, teremos os carros de Fórmula 1 cobertos como os protótipos que nós vemos nas grandes corridas, como as 24 horas de Daytona, Le Mans, que são aqueles carros fechados. Inclusive a Gineta já tem um protótipo bem bacana, já que logo mais estará correndo, provavelmente na próximas 24 horas de Daytona, que é o protótipo G57, que é um carro fechado. E com certeza esses carros te dão muito mais segurança, porque o piloto não fica exposto totalmente, né? E eu acredito que um carro de turismo é muito mais seguro. E do que um Fórmula, não tem nem que comparar aí. É verdade mesmo. E agora mudando um pouco o Eu foco. vou deixar um detalhe claro aqui, Daniel, que assim, tem muitos carros, principalmente nesses últimos meses, nós tivemos uns acidentes graves aí, né? Principalmente nos marcas, né? Nos regionais aqui. Que era um carro de turismo, porém, infelizmente, os pilotos acabaram falecendo. Por quê? Porque os carros não estavam 100% seguro dentro dos padrões FIA. Então vamos deixar bem claro que um carro de turismo é sim mais seguro do que um carro de Fórmula, porém tem que estar com todos os equipamentos exigidos FIA dentro do regulamento. Então só assim os carros de turismo passarão a ser seguro. Porque se você tem um carro de turismo, porém você não está no banco na validade, você não está usando o RANS, você não está com todo o equipamento de segurança exigido dentro do prazo de validade e conforme orientação FIA, não adianta nada, entendeu? Não vai ser porque você está num carro de turismo que se você bater não vai acontecer alguma coisa. Então, vamos deixar bem claro aqui que segurança sempre em primeiro lugar. Então, temos sempre que seguir as exigências FIA para não ter nenhum problema, né, de grave aí pela frente. É, perfeito. Ótima explanação. E quais foram, assim, agora mudando o rumo um pouco aí, né, da conversa, os seus melhores resultados nas pistas dos Estados Unidos? Já teve bastante pódio, viu, galera? Graças a Deus, desde que eu estreiei aqui nos Estados Unidos, não tenho o que reclamar, não, viu? Peguei em pódio em praticamente todas as provas que eu participei, e com a constância dos carros ginetas, né? Porque os carros ginetas eles começam a corrida e terminam a corrida do mesmo jeito que começou, justamente pelo fato do que eu falei deles serem carros especialmente feitos para pista, então eles não perdem no seu rendimento. Então, com essa constância do carro de gineta, com a minha constância nas competições, graças a Deus eu consegui ser campeã em 2014 e sou atual campeã aqui em 2015 também. E esse ano aí estou buscando novos desafios. E o primeiro dele vai ser esse final de semana aqui no Pirelli World Challenge, que é uma categoria de nível nacional. E estou muito feliz de estar podendo participar dessa nova etapa na minha vida. Vai ser não nessa sexta-feira, na próxima, né? Dia 20. Isso, agora nessa próxima sexta-feira. Certo. Já agora, né? Já agora, nessa Dia sexta-feira. 22. Isso, tem corrida dia 22 e 23 no sábado. Então você, né, vai contar agora pra gente, Aline, como que é esse campeonato, né? E da sua alegria, satisfação pessoal, né? Tá sendo a primeira mulher, né, brasileira a disputar nessas, né, etapas. Ah, eu tô mega feliz porque, além de ser, né, a primeira mulher aí, primeira piloto brasileira a estar tá participando desse grande campeonato, eu também fui escalada pela Pirelli para ser a embaixadora do evento, pois eu vou ser a única mulher mesmo dentro de todo o evento, corrida inclusive que acontece junto com a Fórmula Indy. E então estou super animada e é um campeonato de nível nacional. No, eu vou estar tá correndo na classe GTS com a Gineta. São duas corridas, né? Uma na sexta e uma no sábado, corridas de 1 hora de duração. Temos como 23 pilotos inscritos. Eu sou a única brasileira e espero poder representar bem a Gineta e estrear com o pé direito aí. Vamos ver. Você deixou pra gente o link do streaming, né? A gente vai colocar, né, na nossa Isso. postagem para o pessoal acessar, né? E vamos divulgar no Facebook também, né, para o pessoal ficar atento. E ainda nos Estados Unidos, né, já teve a primeira etapa do, em português, né, FARA, que seria Fórmula e Automobile Racing Association, né? Isso E mesmo. foi em Miami, né? E você terminou na segunda posição. E como foi essa prova aí? Foi tranquila? Teve momentos difíceis? Não, como eu te falei, né? Uma corrida de longa duração nunca é uma corrida fácil, né? O psicológico sempre conta muito. Mas foi uma corrida que eu comecei super bem. Comecei com mais de 40 carros no grid. Eu cheguei andando em terceiro da geral. E no final nós acabamos ficando em segundo lugar na categoria. E estou super feliz com os resultados que a Gineta vem obtendo aqui, com os meus resultados. só tenho a agradecer ao time Gineta e a todos que torcem por mim e que me mandam mensagem de apoio, me dão uma força. E agora eu estou super entusiasmada aí para o Pirelli World Challenge. E logo após o Pirelli World Challenge, nós teremos a próxima etapa da FARA, que é a FARA Sunset. Então olha, vamos ver se tem um bom resultado aí para mim na FARA também. Com certeza, vamos estar torcendo por você. E como foi agora? Vamos pegar a sua carreira no Brasil, tá? Você competiu na Sprint Race, né? Como que é essa categoria e quais as suas melhores lembranças dela? Ah, Sprint eu só tenho boas palavras para dizer. O carro é um verdadeiro carro de corrida. Eu acho que hoje em dia, de você pegar todas as categorias que tem de acesso a uma Stock Car, o Sprint Race é o que mais se aproxima de um carro de corrida mesmo. O Thiago está fazendo um trabalho fantástico. Thiago Marques, né? O Thiago Marques, isso. O Thiago Marques está fazendo um trabalho fantástico com a Sprint. Só que é como eu te falei, né? Infelizmente, o Thiago também não tem tanto apoio como deveria ter da CBA e da mídia. Eu acho que poderia ser feito um trabalho bem focado ali, porque são meninos que saem do kart e a Sprint Race é o caminho certo para eles seguirem, para dar continuidade à sua carreira. Então, eu acho que o Thiago ali deveria ter um apoio maior também para ser um exemplo a ser seguido, né? Porque é uma categoria que com certeza abre as portas para um piloto que quer seguir essa carreira. E a Sprint Race é focada para isso, para o pessoal que está saindo das categorias de base, do kart, e querem seguir numa carreira de turismo, né? Focada para um carro de turismo, não um carro de fórmula. E eu acho que a Sprint é a categoria para esses jovens pilotos. É isso daí. Vamos também dar força aí para a Sprint, galera. Vamos, né, prestigiar, vamos aí, né, curtir nas redes sociais, né, mostrando apoio, quem sabe, né, os patrocinadores aparecem e a categoria cresça, que a gente espera. E assim, Anine, em 2015, tá, você fez algumas etapas do Mercedes-Benz Grand Challenge e na categoria C250, tá? E quais foram os seus melhores momentos nessas etapas que você fez? E você pensa em 2016 dar uma chegadinha aqui, fazer uma corrida ou outra, ou vai focar só nos Estados Unidos a carreira? Ah, a Mercedes foi foi uma categoria que eu nunca imaginei que eu ia correr, por ser um carro de rua, né, adaptado para a pista e com câmbio automático ainda. Então eu falei, meu Deus, que carro de corrida é esse? Mas o carro me surpreendeu, a categoria me surpreendeu. Eu acho que hoje, em termos de categoria, de organização, uma categoria que é junto com a Stock Car, com o evento da Stock Car, então a categoria é bem bacana. O carro é super legal, eu gostei bastante do carro. E eu fiquei até me surpreendi com a minha tocada, né, com a minha pilotagem no Mercedes, por ser um carro automático, e que eu nunca tinha guiado, e a primeira vez que eu guiei ainda foi numa pista também que eu nunca tinha guiado, e ter ficado entre os top 10, para mim, foi bem gratificante, e eu acho que valeu bastante a experiência. E eu participei em Goiânia, e duas provas de Interlagos, e teve na prova de Interlagos junto com a Fórmula 1, eu fiz o melhor tempo dentro dos carros que estavam na pista, então foi muito bom. E na última corrida eu entreguei o carro para o meu parceiro em terceiro, então eu acho que eu só tenho como você olhando para sua perspectiva e falar como você encara que foi a sua participação na Mercedes, só tenho a dizer que foi muito bom. E eu espero poder sim estar este ano lá, e acredito que eu vou fazer mais algumas provas este ano. Mas o foco mesmo é o Pirelli World Challenge, e aqui nos Estados Unidos, além dos campeonatos da FARA, é claro. Mas com certeza eu quero estar acelerando no Mercedes ainda este ano. Vamos ver se dá certo. Ótimo. E já houve algum convite, né, para você competir na Stock Car Brasil? Tá? E se houve ou não, você pensa, né, também no futuro em levar em consideração essa categoria? Olha, já houve um convite para o Brasileiro de Marcas, mas eu prefiro ir passo a passo. E é claro que Stock Car hoje, quando você pensa em automobilismo no Brasil, o seu foco é chegar a uma Stock Car. É o sonho de qualquer piloto brasileiro. Mas como eu falei, eu estou focada este ano aqui nos Estados Unidos e eu espero poder fazer não só essa prova aqui de Barber, mas as outras provas do Pirelli World Challenge. E se Deus quiser, é claro, se surgir uma oportunidade de acelerar na Stock Car, com certeza estarei lá. Mas eu prefiro focar aqui, se for antes participar de um Brasileiro de Marcas, para depois chegar uma Stock Car e chegar bem preparada lá, porque lá o nível é de altíssima competência, temos pilotos que já são, vamos dizer, macacos velhos, né? Eu estou começando ainda, tenho 4 anos de experiência, então eu prefiro adquirir mais experiências e eu acredito que os Estados Unidos irá me dar isso. Então, vamos focar aqui para, quem sabe, no futuro breve, poder acelerar na estoque. É isso aí, então, Aline. Muito obrigado, então, pelas informações que você passou para a gente. Essa pessoa carismática que você é, talentosa e que a gente vai estar apoiando, tá? Depois eu vou enviar para você o link do nosso programa 78, que foi no Dia das Mulheres. A gente dedicou a vasculhar as mulheres no automobilismo em todas as categorias, né? E dar o nosso incentivo, porque a gente sempre acredita, né, na igualdade de gêneros, né, do masculino, do feminino. Tá? E que não tenha, né, essa hipocrisia e machismo nas pistas mais, e você é um exemplo aí para as mulheres, né, estarem nas pistas, tá competindo, né, e mostrando que o mundo é da igualdade, tá bom? É isso Então, aí. Eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a força, a torcida. E é como você falou, não tem essa, esse é esporte masculino, esse é esporte feminino, não. O esporte está aí para todos serem praticados e com certeza as mulheres que praticam automobilismo estão mostrando isso. Então, esperamos, né, ter mais força aí, ter mais apoio de todos para que esse número cresça cada dia mais. com toda certeza, né? Eu tenho duas filhas meninas, eu tô doido para ver elas também poderem competir, né? O pai vai curtir a paixão com as filhas. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, Aline, tá? E esse é o nosso presente para você, nosso amigo ouvinte, essa super entrevista. E boa sorte sexta-feira, Aline, e obrigado pelo tempo que você cedeu. A gente sabe que você está envolvido em treinamentos e compromissos, tá bom? Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada e conto com a torcida de vocês aí, tá bom? Um abração. É isso aí, vamos torcer, galera. Obrigado pela audiência, fique com Deus e tchau! You know, this heat can really drive you crazy. So if you're behind the wheel somewhere, please keep a cool head, be careful, and drive safely. my favorite game. State Patrol is issuing a warning for a high-speed, out-of-control vehicle for local portions of Route 6.